É pra tocar no paredão que fala, é? Estoura aí, carreta JM. Vamos o quê? Vamos o quê? Me pede pra entrar na treta. O bagulho é louco, duro igual picareta. Ela tem carinha de princesa. Novinha safada pede pra botar na treta. Ela quer foder no madurade. Bota tudo, bota tudo, bota com vontade. Ela quer foder no madurade. Bota tudo, bota tudo, bota com vontade. Daí o Laurino, alô, é o Alves. Alô, ETN Gravações, alô, Minuto da Música. Minuto da Música. Alô, Adriano Produções de Mombasa. Trombado, só tem menino celular. Pele pra entrar na treta. O bagulho é louco, duro igual picareta. Ela tem carinha de princesa. Novinha safada pede pra botar na treta. Ela quer foder no madurade. Bota tudo, bota tudo, bota com vontade. Ela quer foder no madurade. Bota tudo, bota tudo. Hoje eu tô com a topa do bruxo. Sobe balonzada que só tem moleque astuto. E o maninho é absurdo. Fode, fode, fode, coloca, coloca tudo. Chega pra mim, tá na boca.